Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos ao último Diga Lá ao Sr. Fado do ano de 2014. Tudo bem convosco? Sou o Carlos Bonaparte e a partir de agora convido-o a participar no nosso Diga Lá ao Sr. Fado através do nosso número de telemóvel 910106983. Para aqui só pode fazer chamadas, mas vou atendê-las com todo o gosto e se o ouvinte quiser pode inclusive participar, vamos dizer assim, como se fosse em direto, ou seja, a chamada será gravada e o ouvinte poderá então participar. Depois a chamada será aqui colocada no programa para que o ouvinte possa então fazer parte desta emissão com a sua própria voz, deixar a sua dedicatória, a sua mensagem e também o seu pedido musical. Já sabe, só apenas sobre fado. A partir de 2015, o Diga Lá ao Sr. Fado terá uma periodicidade diferente, ou melhor, uma... não diria uma periodicidade, mas uma construção diferente. Vamos estar aqui, vamos fazer-lhe companhia, mas o Diga Lá ao Sr. Fado vai ter... Sim, já lhe digo, uma estrutura diferente, vai ter menos músicas, mas também se calhar um bocadinho mais de comunicação, ou, enfim, uma organização diferente, que eu espero que o ouvinte possa também gostar, que possa apreciar, enfim. Nós vamos agora ficar com três fados, o primeiro deles é de Tiago Filipe, chama-se Ribatejo, o segundo é de Mundo Betancur, a música chama-se Senhora do Almortão, E Senhora da Pova, não é? E Senhora da Pova são as duas primeiras músicas. Chegamos também com Fernando Rolim e o tema Ondas do Mar. São os primeiros três temas que aqui ouvimos nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Diga Lá ao Senhor Fado. Espera de gato, perdi-me na multidão. Veio um touro tresmalhado, brigou comigo no chão. Pus-me de pé de repente, gritei ao touro com alma. Fiz uma pega valente, sem nunca perder a calma. O Ribatejo pôs-se de pé e tudo grita quem é quem é. É um fadista que canta o fado e com coragem enfrenta o gado. É um fadista que canta o fado e com coragem enfrenta o gado. E quando a noite caiu, depois da festa acabar, cantamos ao desafio e depois fomos cear. Andamos de rua em rua, em alegre ramboiada. Cantamos à luz da lua, até vir a madrugada. O Ribatejo pôs-se de pé e tudo grita quem é. É um fadista que canta o fado e com coragem enfrenta o gado. É um fadista que canta o fado e com coragem enfrenta o gado. É um fadista que canta o fado e com coragem enfrenta o gado. Nossa Senhora da Paz. vão, a vossa capela cheira, cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor da laranjeira, cheira a flor da laranjeira. Dos meus mar. Fernando Rolim com esta música que dá pelo nome de Ondas do Mar. Vamos agora seguir com Ana Maria e o tema Ai Maria. Aliás, sim, Ai Maria, assim está. Agora fugimos. Agora, sim, Ai Maria, exatamente. Ai Maria. Logo depois vamos ficar com Manuel Barbosa e o Duque da Ribeira, fechando com Pedaços de Vida na voz da Maria Valejo. São as três primeiras músicas que nós estamos aqui a ouvir. Espero que goste, que possa apreciar e que possa também desfrutar aqui do nosso programa. Já sabe, eu sou o Carlos Bonaparte, vou fazer companhia até bem perto das 18h30. Espero que goste. Retomamos a nossa sequência musical com Ai Maria, na voz da fadista Ana Maria, do álbum Fados Sentidos, do ano de 2006. Do mundo inteiro

Maria Valejo, estimados ouvintes, acabamos de ouvi-la com este bonito fado, Pedaços de Vida. Liga lá ao Sr. Fado, está a chegar ao seu final, mas vai regressar amanhã, como é habitual, assim acontece sempre de segunda a sexta, e hoje vamos finalizar com Fernanda Maria e o tema Lisboa à Noite, Felipe Duarte e o tema Canoas do Tejo, também Tina Santos e o tema Zanguei-me com o Meu Amor. São as músicas que eu deixo para hoje. Agradeço imenso pela sua atenção, pela sua companhia, e espero que amanhã estejamos todos aqui outra vez para participarmos todos juntos de mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado, este tão carismático programa da Rádio Antena Web, atualmente do Canal 1, que vai, como já disse, continuar de segunda a sexta, mas terá uma organização diferente. Nove fados realmente é bom, mas muitas vezes chegamos a ultrapassar o tempo, e a lógica é mesmo essa, chegamos a ultrapassar o tempo do nosso programa, e para evitar que isso aconteça, porque depois entram programas a seguir, e enfim, vamos ter que reduzir de 9 para talvez 7 músicas o nosso Diga Lá ao Sr. Fado, que enfim, poderia eu que continuasse a ter mais, mas realmente não posso fazer mais tempo. O último, por acaso, até teve certinho meia hora e 43 segundos, mas já houve aqui alguns outros programas que passaram desse tempo. Enfim, vamos ver, mas ao que tudo indica, sim, terá essa nova organização a fim de evitar, por exemplo, aqui da antepenúltima edição, antes desta, que tinha 35 minutos. E basta eu comunicar um bocadinho mais que passamos depois o tempo e os colegas entram atrasados sem necessidade, enfim. Portanto, vamos ver, mas em princípio serão realmente estas mudanças que vão marcar o novo ano de 2015. E amanhã vou regressar com essa nova temática. Vamos experimentar a ver como é que dá, vamos experimentar a ver como é que corre, e depois, enfim, caso se justifique, mantê-la-emos à nova, ou caso não, voltamos a este sistema de 3 em 3 músicas, novos fados, e eu espero sinceramente que goste das músicas que vamos aqui trazendo, pois é com muito gosto que Diga Lá ao Sr. Fado é feito. E, enfim, não há muito mais que se possa dizer, só me resta mesmo desejar-lhe a continuação de um ótimo dia, claro, sempre na companhia do Canal 1 da Antena Web, já não na minha, mas enfim, vai continuar em boa companhia. Fernanda Maria com Lisboa à Noite. Até amanhã, ouvinte. Lisboa adormeceu. Já se acenderão mil velas nos altares, 7 colinas, guitarras pouco a pouco emudecerão, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo. Cobriu a costa do céu estrelado e a brisa veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa, em todo lado em lado, foi ver uma toirada, depois veio, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou na noite inteira, boêmia estabanada, mas bairrista, foi à sardinha assada lá na feira, à segunda sessão de uma revista. De lá para o bairro alto, enfim, algo no céu a lua cheia refugia. Ouviu cantar o fado e então sonhou